na produção. Seu chamado está sendo encaminhado para a caixa de mensagens. Você estava sujeito a mas que pena, qual que é o problema? Que não atende o meu telefonema. Eu só queria te dizer apenas que o sentimento é bem maior do que jura de cenas. Brigas pequenas, a dor amena que me envenena. Quando ela disse bye, o meu mundo que cai, junto com as lágrimas no momento que ela sai. Mas eu tentei ser forte, me enganar jamais. Se fez capaz de tirar a minha paz. Pediu pra me escute, me interrompeu no assunto antes que eu pergunte. Amor, sinto muito que o sonho é de mentira. Ninguém é de ninguém, aproveite cada dia com amanhã não sei se vem. Fez sorrir na ilusão, chorar com a verdade. E índole otimista, o que conta é quantidade. Largou de mão, deixou passar o tempo, deixou levar o vento, menos o sentimento, não. Fiquei a noite inteira acordado, sonhando com você ao meu lado. Atrás de um vício qualquer, tentando ficar desligado, tentando te esquecer, lendo seus recados. Tentei te achar em outra, beijando outra boca. Lucidez, copo cheio e a mente oca. Era atração, paixão e ligação. Hoje decepção, traição, solidão, tudo em vão. Me pede desculpa e me abraça. E toda angústia naquele momento já passa. Às vezes me falta fôlego, eu não sei ao certo. Palavra ou atitude, quando te tem por perto. E você vem dizendo que nunca vai mudar. Quem gosta da folia não tá pronta pra amar. Tem festa todo dia, não, o tempo vai passar. Quando eu tiver sozinha, olha pro lado, eu vou tá lá. Não sou príncipe encantado, tô longe disso. Mas hoje sinto pronto pra esse compromisso. Só quero que fique bem, mesmo me deixando mal. E ouça esse recado em sua caixa postal.